350 mais, número 4 na aproximação. Ok, o 61 desce para 060, reduz para 230, voo no 90. 250 mais? Afirmo, corrigindo 250 mais. Decola aos 27, chama o controle de frequência no 0018. 0098, bom dia, Bruna 094, Momo pra ti. Bruna 094, contato radar, chega para o nível de voo 350, sai da Momo. 350, Momo, retrito, voo 094. Uniforme, Mike, uniforme da presente voo Bruna, lista para 2 mil pés, autorizado final e LSXT, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, uniforme, Mike, uniforme. Voo 1250, completo final, chamo Torre, 118, decimal 95. 295, obrigado. Bruno 094, ele está pro 320 para a informação. Sente autorizado o Bruno 094, após o desvio, está autorizado o código. Pode dizer, código, igual 094, grato. Sente, está aguardando. Eu de forma mais uniforme, reduzir para 200 mais aqui, devido turbulência. Quais anunciarem para 200 aqui? Sente, de forma mais uniforme. Na Fox 219, né, 337. Tráfego listado, autorizado por sistema 0, vento 150 graus 099, ajuste altímetro no 021. Vente livre pouso no 0, gol no 250. 395 visual com bode da companhia na curva da pista no 0. Aviso, 395. Ano 395, após a passagem do Boeing da Gol na curva da pista no 0, autorizado alinhar e manter. Após o gol ali, mantenho, 395. Gente, o Amanda Brasco, isso que confirme o tempo de voo. Gente, o Amanda Brasco, isso. Passada do 9804, cancelada as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste no 021. Para 3 mil pés, ajustado 1021, passada do 9804. Uno 395, autorizado a colagem pistona 0, vento 140 grau 089. Iniciando, vão 395. 118-95 de 4. Passarelo 9804, vista para dois de meu país, autorizado sinal ILFX e reporte estabilizado. Para 2010, autorizado sinal da FX, reportará estabilizado 9804. Doona 962, da presente, autorizado Doona, vista para 3 de meu país, aí chama 021. Boa Doona, 3 de meu país, 1021, ao voo 962. Uniforme, mais uniforme, após o piloto consegue para qual pátio? Pátio seco. Poderia confirmar se a 07 está livre, o tráfego? Afirmo. O papá, papá, uniforme, mais uniforme, não há tráfego prosseguindo para pouso 07, nem tráfego para decolado pista 07. Solicita cancelamento das regras de voo? Positivo, dá presente para o cancelamento. Gente, o papá, papá, uniforme, mais uniforme, voo instrumento cancelado agora, uso no 433. Curve à esquerda com base pela direita da 17, é autorizado uma base curta, aguardando autorização para pouso. Sente no papo. 1395, decolado aos 33, chame com autorizador na frequência 120, decimal 80. 208, zero, obrigado agora. Salvador, 1395, decola, passa 1500. Doona 395, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após vir no país, autorizado direto Leda. Ok, 360 nível, vai passar 2 mil pés agora, vamos voar na torre de Leda, com 395. Fiz 191 na escuta? Fiz 191. Tanto 3191 pronto? Mais um minuto. Tem, já passou quando pronto, tanto 3191. Pronto, 3191. 3191, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantendo zero, 3191. Fogão 395. Posso completar a curva à direita, mantendo uma razão alta na proa de Mótiva? Doona 395, aguarde a coordenação para o voar Mótiva. Obrigada. Mike uniforme, tráfego avistado, autorizado pouso sistema 7, vento 140 graus, 10 nós. Uniforme. Tá 3191, autorizado pouso sistema 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado 391. 4714, centro da mais. 147-4, bom dia, autorizado chegada a Bonas de Uno, desça para o nível 050. 050 na boa média, está 47-4. Azul 4060 na escuta do controle. Bom, 395, é, autorizado direto à posição Mótiva. Mótiva, 395, obrigado, querida. Passarelo 9804, completo sinal, chame torre, ano 8 do sinal 95. 9805 vai chamar, obrigado. Ano 962, você para 2 mil pés, autorizado sinal ILFXA, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado o X-Ray, reportar iniciando, fazendo. Salvador, bom dia, azul 4060, passa 165 até 150. Azul 4060, bom dia, autorizado direto posição Duna, desça para 4 mil pés, azul chama 021. Direto Duna, 2021, descendo para? Desça para 4 mil pés, azul chama 021. 4 mil pés, 2021. O Solo 37, táxi via papal, chassar na frequência livre. obrigado e bom domingo, Nicolás. Obrigado a vocês também. Sequência 1-2-0-1-8-0. 1-2-0-1-0, obrigado, bom dia. Sete, Chapatango, Vitor, Silvio, Quebec, mantém as condições visuais da sistema 020, aciona o código 0153, confirma a atitude que eu mantém. Sereno 9804 está baixando para baixo. Vitor Kilo Quebec, é autorizado por Apiciado. Salvador, bom dia, eu estou 3191. Padrezana Maglana, bom dia, contato radar, subatário nível de voo 340, autorizado direto Lida. 340 ao direto Lida, confere? Afirma, autorizado direto Lida, 3191. Direto Lida, 3191. PAN 4714, da presença, autorizado direto Duna. Duna, 4714. Uma 395, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, vou alternar 3325, é isso? Alterna 123 decimal 8. 3327. Sou de Salvador, bom dia. Azul 5048. Azul 5048, bom dia. Autorizado chegada Gomed 1. Vista para o nível 060, redução de velocidade 2509, número 4 na aproximação. Representa 250 com o número 4. Eu preciso abrir a direita um pouquinho, 20 graus, eu preciso estar com a maçã por 50 minutos. Isso é azul 5048. A porta. Gol 1962, completo sinal de chama torre, 118 do sinal 95. Gol 1962, controle. Frequência 121 do sinal 9. Sente ao livrar 1219, parceiro do 9804. 2000 pés, reportar estabilizado azul 4060. PAN 4714, desça para 3.000 pés, ajuste na 021. 1021, 3.000 pés, PAN 4714. Autorizado pouso, pista 1-0. Grado pouso, gol 9-0. Rádio Azul 4060, tentando desviar à direita, já vai voltar para o Rádio. Tente Azul 4060. Centro Zona 91, Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Chama Recife 125, alterne 238, obrigado, bom dia. Também. Zona 962, no 0445, olha para a pista no controle, fala frequência no 5048, cancelada as restrições de altitude, desça para 4 mil pés, ajuste na 020, redução de velocidade 220 mais. 4.020, redução para 220 mais. 4.040. Azul 4060, informa a gente agora no 020. Ou no 020, azul 4060. Então, 4774, isso para 2 mil pés, aí chama 020, autorizado final ILS XTI, reporte estabilizado. 2.920, reporte estabilizado final XTI, para 4714. Azul 4060, completo sinal de chama torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4060, estabilizado, final de 7 milhas e meia. Azul 4060, bom dia. Autorizado por sistema 0, vento 130 graus, 10 nós, ajuste oxímetro 10020. Teve pouso, 4060. controle Alfina 042. Prossiga. Nossa, nossa approach 5 mil pés acima da gente lá para Salvador também não, né? Alfina, 5 mil pés acima? Não, sumiu, tinha um alvo no radar aqui. Tem um tempo que estão abaixo agora. O tráfego que procede está na sua posição de 1 hora, 8 milhas, cruzando 3 mil pés. Tá bom, obrigado. Está tentando reduzir aqui, que são 20 de calda, mas vamos ver atrás. Sente. O vento para o 4060. Firma o 4060. O vento no momento no 30 graus e no 0 nós. Grata. Salvador, bom dia. Voo no 455, cruzando 220. Voo no 455, bom dia. Autorizado direto posição Duna, desça para o nível 050. Voo Duna 050, voo no 455. Uniforme Libra Lima, Bravo Romeu, prossiga. Sete, qual tem o que eu tô tendo de ver? Confirme pessoas a bordo e tipo de equipamento. Confirme tipo de equipamento, Lima Bravo Romeu. Agência 121, decimal 9. 319, obrigado. Pode. 95. 295, 474. Rádio 5048, desce para 2 mil pés, autorizado final ILSXT. Completo de redução de velocidade 1909. Já estamos reduzindo a autorizada com uma lista estabilizada. 45042. O Papai Uniforme Lima Bravo Romeu, acendo o código 0152. E confirma o sinal de pouso em Serra Novembro Alfa Romeo. Gente, confirma o atitude para manter até o destino? No 4, continua a aproximação. Tráfego leve estado, autorizado pouso pista no 0. Vento no 40 graus, 09 nós, ajuste altímetro no 020. Presente livre pouso, tá com a 7 no 4. Centro 366, bom dia, autorizado direto posição Duna, desça para o nível 060. Duna 060, graças a 3360. Papai Romeu, meu nome é Jessica Whisky, mantém-se condições visuais, a gente chama 020, via corredor e se reporte na CIA de visão com campo. Rádio 5048, completo sinal Estênio Torre, 18 do sinal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 5048. Tem grande na terminar, Aracaju? Tem número 2, eu estou pistola 0. Aeronave 37 é um Airbus da Tanzana, curtíssima, tocando a pistola 0. O vento prossegue, 140 graus, 08 nós, e o agente altímetro, 109, 1020. Ok, inclusive, 21 graus, cuidado. Sapatão, Vitor, seu Delta, no ideal, deixa para 1.500 países. A 4 no solo 55, olhos na pista, no controle solo na frequência 121 decimal 9. Olhos na controle de solo 219, a 4 no site, não passa, pode. Presente, ao ingressar na terminal Aracaju, chama mesmo na frequência 120 decimal 3 e Recife tem a frequência livre, porque eles conseguem. Não há tráfego no setor para reportar. 40 graus, 089. Resposta 5048. Prossiga. Tá com o campo à vista, tá presente? Sim, se deixa para 1.500 pés e aguarde transferência de comunicações, se você quer chegar aqui. Rebeck. Duna 455, desça para 2.000 pés, ajuste chama 020, autorizado sinal IMSXI, reporte estabilizado. 2.020, reporte estabilizado IMSXI, bom, 455. 3.366, cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste chama 020. 3.366. Azul 5048 no solo 58, olhe para a pista no controle de sol na frequência 1219. 1219-5048. Rota Anglo Vita Kilo Quebec, chama Torre, ano 8 do sinal 95. Obrigado, senhora, pela atenção, uma boa tarde. Boa tarde. Rádio Vitor Kilo Quebec. Papatango Vitor Kilo Quebec, autorizado final da 17. Reporte final de 3 mil, movimento para check no 50 grau 089, hoje de altímetro na 020. Chamará 3 milhas, o Vitor Kilo Quebec, final da 17. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2742, Renda November. Azul 2742, bom dia, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Autorizado direto Bonf, tracionada Bonf, já parte para a descida. Sente, vai levar Bonf, vai reportar descida o Azul 2742. São 3895, autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 130 graus e na 0 mais. Alinha e decola, dá 0, tá? 3295. Bom dia, autorizado chegada a Dona Dilma, desce para o nível 050. 050 na possibilidade de voarmos de TAP, o meu 356. Autorizado TAP, chamada 356. Obrigado, meu 356. Tango Vitor Kilo Del Pilo Quebec, corrigindo, autorizado pelo pistola 7, vento no 20 graus, 10 nós. A gente altímetro no 020. Papa Tango Vitor Kilo Quebec. Chegando o Quebec, Tênis. Valeu e para o volto. Obrigado. 38 na hora 5, decolado ao 02, chame o controle de Salvador na frequência 20, decimal 80. 208, boa tarde, 3895. Controle Salvador, uma boa tarde, tá 3895, São Bruno, está cruzando 2000 pés. Tá 3895, boa tarde, contato radar, suba para o nível do voo 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo ao 340, tá 3895. Papa Romeu 90 horas com whisky, chama Torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, 90 horas com whisky. Localizador visual, com 455. Zona 455, tabulante final, chama Torre 118 decimal 95. 295, vou no 455. 3366, desce para 2000 pés, autorizado, final ele é X-ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no X-ray, 3366. 020, continua aproximação, aguarda uma autorização para pouso. Aguarda, vou no 455. 2 Salvador, 94, Romeu, 98, solicita TGL, 517. Romeu, novembro, Oscar Whisky, na final de 3 milhas, execute 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Na final de 3 milhas, iniciar 360 pela esquerda, informar reinterceptando. Copatango, Vitor, Kilo, Quebec, no solo 05, prossegue para Copate? Obrigado, uma boa tarde. Gente, o Rodão Vitor, Kilo, Quebec, no solo 05, táxi via papal, chance na frequência livre, bom dia. Ouro 455, tráfego avistado, autorizado 1.30, vento 130 grau 099. Repouso na 10, Ouro 455. Ouro 455, para a formação de tráfego à sua esquerda, um tráfego a 1.000 pés, para a espera do setor norte, não irá interferir no seu pouso. 7.455. O Papa 1 novembro, eu acho que isso dá presente 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda, presente, reporte de reinterceptando, novembro, eu acho. O novembro, eu acho que isso vai executar 360 na final de 3 milhas devido a urubus no setor. Gente, o novembro, eu acho que isso encontra esse visual com o plug na gola final da ficha na zero. Afirmo, visual. Salvador, o Azul 2742, Del descida. Azul 2742, desça para 4000 pés, Azul chama 020, mantém a escada de 2209, número 2 na aproximação. Cliente desce 4000, mantém 220 de risada, 2742. Salvador, 1155, me levou o ponto 090 para. Lula 556, mantém o ponto zero da ficha no zero. Final de volta, 3366. Então, 3366, completo final, chame Torre, 118 decimal 95. 1895 grato, mano, bom dia. Bom dia. Chamamento 356, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste chama 020, autorizado sinal ele é sectria, porta estabilizada. Sim, o reporte estabilizado, minha 355, no solo 08, a livrar chame controle de som na frequência 121, decimal 9. 319, bom 455. Torre, Salvador, até 3360, 3366, perdão na final, visual. 3366, bom dia, para informação de tráfego à sua esquerda, um tráfego adicional. O Papa 28 Alfa, fazendo espera no setor norte, aproximadamente 2 milhas da cabeceira auxiliar, não interfere com o seu tráfego, ciente da sua aproximação. O vento no 30 graus 109, ajuste altímetro no 020, autorizado pelo sistema no 0. Então, 3366. Roberto, dá ali, depois na pista 10, sentido tráfego, obrigado. Decimal 3895, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife agora 251238, uma boa tarde, está 3195. Boa tarde. Está dando atualização para ataque arremetido novembro da Cristina. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Manter no zero. Novembro, Oscuiz, autorizado toque e arremetida pistão no 7, vento 140 graus, 099. Autorizado toque e arremetida no 7, novembro, Oscuiz. Então 3366 no solo 11-1, horizontal 5, sabe controle sua frequência no 21 decimal 9. Resolve 19, grato, bom dia. Autorizado a decolagem, pistão no 0, 140 graus, 099. Iniciando, 556. Sou Salvador, 3745, boa tarde, pronto, serão no 0, pronto. Boa tarde, estão 3745, após o início da rolagem do bug da Gol à frente, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Controlagem de Gol, alinhar e manter o no 0, 3745. Decolada Alfano 3, chame controle Salvador na frequência 120.80. Obrigado, boa tarde, bom domingo, 556. Palme 92 Quiz, que tocou e arremeteu o 13, curva à direita, da presente autorizado o cruzamento da final da pista no 0, aguardando autorização para tirar base. Palme 92 está autorizado o cruzamento da final 1-0, repasse para a base 1-7, novembro. 556 decolou. Bono 556, boa tarde, contato radar, segmentado nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 3620, direto Leda, obrigado. Autorizado, colagem, pistão no 0, vento 1, 3045, ajuste altímetro no 020. Senador, decolagem 1 no 0, 3740. Bom dia, mantenha o ponto esperado da pista no 0, informo, irá aguardar aproximadamente 3 minutos para sua decolagem, devido a aeronave decolando sua frente, com o mesmo perfil de saída, nível e roda. Ah, sim, agora daremos, né? 3, 3, 3. Romeu November Asco Isco, prolonga a perna do vento com base pela direita da 17, aguardando autorização para girar base devido a tráfego prosseguindo para final da pista 0, aproximadamente a 3 milhas de certo. Ciente, prolonga a perna do vento, já está avisado com tráfego November Asco Isco. Decolado ao Zuno Meia, chame com a Torre Salvador na frequência 120, decimal 80. 12080, da 3745. 3742, desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILSX-RAY, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, azul 2742. Controle Salvador, da 3745, decolou. 3745, contato radar, chegou para o nível de voo 360, até os 2 mil pés, autorizado direto Leda. Sobe ao 360, após 2 mil, direto Leda, 3745. O mesmo de casa, acionando 6356. Tá bom, meu novembro é o Swisk, autorizado girar base, final de 3 milhas da pista 17, execute 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Autorizado base na final de 3.360 pela esquerda, repassarei o novembro da Suíça. Novembro, a Suíça para informação de tráfego, uma depois da Avianca prosseguindo para a pousa pista 0. Visual com o mesmo? Afirmo. Sim. 333, visual com uma depois da companhia na final da pista 0. Afirmo. Puxando a 6333, após a passagem do depois da companhia, autorizado a alinhar e manter a pista 0. Faz o contrário do mesmo, ali mantém 0, está na 333. Whisky, sinal de 3 milhas, faça um 360 curto, reporte reinterceptando. Sinal de 3 milhas, 360 curto, reporte de reinterceptando, 90 era Whisky. Novembro Asco, prosseguir, final. Sim, irmão, está autorizado prosseguir o Papa Romeu Novembro Asco Whisky. Autorizado toque remetido a pista 17, o vento no 30 graus e no 0 nós. Autorizado toque remetido a 17, Novembro Asco Whisky. Olha o trafim, chame controle solar na frequência 129, decimal 9. 29, acelera 63, decimal 8. 25, 1, alterna 123, decimal 8. 25, 1, 2, 3, 8, 5. 1238, alterna 1238, por 1556. Boa tarde. 1-0-2. Papa Romeo Novembro Quick, após a remetida, ingressa a perna contra o vento da pista 1-0. Devido ao tráfego, um ATR da Azul prosseguindo para pouso na pista 1-0, aproximadamente 2 milhas do marcador externo. Ciente, após o toque remetida para sair perna contra o vento 1-0. Novembro Quick. Salvador, bom dia, Rojo 2742. Rojo 2742, muito bom dia, autorizado o sinal do sistema 0, aguardando a autorização da pulsa, ajuste altímetro 1020. 7, 4, 2. Decolada aos 21, no chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 20, 80, obrigado, né? Olhe de Salvador, 63, decolado na Trovo 1. Eu já não é 6333, contatada a decolagem. Eu vou via Trovo 1 para nível 3 mesa. Trovo 1 para 3, 0, 63. 0, não interfere na sua aproximação. Autorizado pouso, pistola 0, ventura 30 graus, 1-0 nós. Gente, tem livre pouso. 2-7-4-2. Perna contra o vento 1-0, Novembro Whisky. Atalando 1-0 com Whisky. Passa 360 pela direita. Reporte reinterceptando. Aguardando autorização para o cruzamento do campo. Reporte visual com ATR da Azul na final da pistola 0. 360 pela direita, aguardo autorização para cruzamento, está visual com o mesmo, Novembro da Suíça. Chame Centro Recife na frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. 2-5-1-2-3-8, transei 745. Boa tarde. Papá Romeo Novembro, Oscar Whisky, tem condições de cruzar a retaguarda do ATR da Azul? Afirmo. Papá Romeo Novembro, Oscar Whisky, autorizado o cruzamento da final da pistola 0, a retaguarda do ATR da Azul. Reporte para Giravaz, prosseguir para novo toque remetido da pistola 7. Sete está iniciando o cruzamento, na retaguarda do Azul, reportarei para a base 1-7, Novembro Azul. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 6312, ponte 0-1, certo, pronto. Oceaner 6213, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinha tem 1-0, 62. Boa de ITAP, 1-0-2-0, repórter abadecida. Obrigado, senhor. Homem Novembro, Oscar Whisky, reporte para tirar base. Está pronto para a base 1-7, Novembro Whisky. Salve Novembro, Oscar Whisky autorizado girar base para 1-7, aguardando autorização para toque remetido. Autorizado base, aguardando autorização para toque remetido, Novembro Oscar Whisky. 2742 no solo, 25, livre a pista, me controle solo, frequência 1-2-1, decimal 9, bom dia. Sede a livre a solo, 2-1, decimal 9, azul 2742, muito bom dia. Palmeiro November Oscar Whisky, autorizado o novo toque e arremetida pistão no 7, vento no 30 graus 09, nós. Autorizado o toque e arremetido no 7, November Oscar Whisky. Pela 62 no 3, 11 graus, decolagem, pistão no 0, vento 130 graus 09, nós. Decolagem, 62 no 3.